magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Quero ver esse coral, e aí? Da graça do Senhor, gotas de sangue me justificam. Na direção do seu caminho vou, na direção do seu caminho vou. Na direção do seu caminho eu vou.